jeito de nos mostrar como viver, sofrer, sonhar, mas não parar e sempre ficar com você e sempre cantar pra você. Poesia viva, que a luz do luar sempre vai embalar, mesmo que a noite aconteça e se esqueça que pode enxergar. Vamos estar com você, vamos sofrer com você. Mas quando o vento a machucar, irá sorrir ao invés de chorar, porque amanhã vai ficar, vai seguir, caminhar perto de mim e mais alguém, certa de ter amor. Acorde que o dia vai raiar ao seu redor, Julia. Esteja onde estiver, isso a fará bem maior. Acorde que o dia vai raiar ao seu redor, Julia. Esteja onde estiver, só fará bem maior. Julia canta, Julia brinca, Julia dança como criança, como lembrança, ainda esperança.